Você não imagina o quanto eu tô sofrendo. Na batalha com o coração doendo, sinto no peito a saudade apertar. Não consigo dizer adeus, pois sempre que te vejo o meu sangue ferve em flama de desejo. Eu já não consigo mais me controlar, porque todo lugar que olho posso te encontrar. Insana essa vontade louca só pra te amar. E aí quando vem me ver, tô aqui esperando você. Tô sofrendo e você também tá. Nos seus braços é que eu quero estar. E aí como vai ficar? Senta aqui, vamos. Adeus, pois sempre que te vejo o meu sangue ferve em flama de desejo. Eu já não consigo mais.